cair em si, vai saber que foi um erro e a gente se cedeu. Falamos coisas sem pensar, palavras para machucar. Eu sou o seu um adeus, tá tentando se enganar. Estou tentando te esquecer, sei que não vou e você sabe que tá com saudade de mim e eu com vontade de você. Então fica aqui, não me deixe ir. Porque a gente sabe que não dá mais pra fingir. Cedo ou mais tarde a gente vai voltar pra esse amor. Não dá mais pra fingir. Cedo ou mais tarde a gente vai voltar. A gente vai. Cedo ou mais tarde a gente vai voltar. A gente vai. Cedo ou mais tarde a gente vai voltar. Isso é pegada de rockão. Porque a gente sabe que não dá mais pra fingir. Pra esse amor não dá mais pra fingir. Cedo ou mais tarde a gente vai voltar. A gente vai. Cedo ou mais tarde a gente vai.